Passarendo 980 de descida. Apoio Leste, visual. AB6748, que é Negão no 021, no curso de aproximação, reposta, estendo baixado e travado. Volta Leão, meu velho, patrocínio. AB7, 6748, está com trem baixado. 48, prezado pouso, pistão no 0, vento no 90 graus, 15 mais. Prezado pouso, 748. Salvador 3662, pistão em acionamento, posição 8. São 3662, livre de sinal, resposta para táxi. Cinco, cinco, dois, um, no meio, isso que confere. Pronto, cópia. Pronto, para cópia, cinco, dois, um, no meio. Cinco, cinco, dois, um, no meio, autorizado para Aracaju, nível 190, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Pucajama, após a direta Aracaju, transponder 5570, controle no 20, decimal 8. Saída Pucajama. Tripe 52 ou no meio? Obrigado, Marcos Zero. Parada com o preparador com o zero por um. Olha, Puca e Jano, após o Aracaju. 7-0, responde o 208, controle 52 ou no meio. Tripe 52 ou no meio, correto, eu vou para a puxa. Sete, quatro, oito, no solo, aos 37, visto pela direita, time solo, 121, decimal 9. 129, boa noite. Boa noite, né? 748, táxi via Alfa Juliette, botão 05. Alfa Juliette, 0548, boa noite. Delta 662 para o táxi 1950 a bordo, 2h40, antena Fortaleza. 662, autorizar o táxi através do portão 07. Táxi até através do 07, 5-6-0. Através do 7-8-3-6-2. São 3-6-2, após o parqueamento do Boeing da Web no portão 05, continue o táxi. Bate 1 no Índia, ponto de espera, torre 1 no 8, em cima 95, ajuste o meu 021. Visual com o Boeing da Web, prossegue no táxi até o ponto de espera, metro 0, táxi. A 3662, autorizado alinhar e decolar pistão no 0, vento 190 graus, 1 no 3 pontos. Foi autorizado, reporte no localizador. Ok, 2000 pés do na passarela. 2, decolar 245, chame controle 120, decimal 8. 08, senhor, boa noite. Boa noite, vou chegar 6313. 313, boa noite, senhor, identificação, prossiga na chegada Bonfim. Desça para 4000 pés, altímetro 1021. 4000, 321, pode voar. Bonfim, ok? Direto pelo, está livre, 6313. Pelo, obrigado. Salvador, é o 3662, decolado passando 2000, na Puca. 3662, boa noite, contato, radar na decolagem, Sobol 370 na saída Puca. Subida 370 na saída Fuca, 3662. Estabilizado, passarelo 9890. 8910, completo LS X-Ray, chamando Torre 1 no 8395. 8395, obrigado, senhor. Torre Salvador, é o passarelo 9890. Mas o controle ainda, passarelo. Passarelo 9890. Passarelo 9890, boa noite. Kenengal no 021, reporte baixado e travado. Vai passando externo embaixo travado, 9810. 9810, utilizado pouso pistão no 0, vento 190 graus, 149. Teve o passarelo. Figueiredo, 9810, no solo 50, e pisca pela direita, solo 121, decimal 9. Pisca direita, solo 1219, 9810. Solo Salvador, uma boa noite, Figueiredo, 9810, livre da Copa. Figueiredo 9810, boa noite, táxi pela Alfa, Kilo, pátio 3, atento aos sinalizadores. Alfa, Kilo, estará sendo o número 3662, afirmativo, confere, chame o centro de registro agora, 12685, alterno 2545. 2685, 2545, boa noite. Muito baixa, confirma que chamou solo. 6313, consiga para 2000 pés, 1021, né, altímetro. 2000, 1021, 6313. Autorizado táxi, bate 1 no Índio, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 9 e 5, ajuste no 021. Está completamente visual, pode voar na proditora e interceptar por meios próprios? Está livre, 6313. Bom, muito obrigado, 6313. Paulo, trip 52, zona meia. Manda zona meia para buscar para a meta. Trip 52, zona meia, ele quer sonar e faz para táxi. Lima, tempo estando zero. Melhor é bater nessa. 3803, para o puxa estacionado. Então, 3803, livre estacionado, pronto para ataque. Passarei para o TAC, 3258. Obrigado, até já. 3803, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 200 graus, 16 nós. 3, que nega 10021, constante aproximação, agora de pista livre, reporte baixado e travado. Guardará. Utilizado para Fortaleza, nível 370, via Zulu 19, decola da 10, primeiro curva à esquerda, saída Momo, extensão Fruti, transponder 5571 no controle 120, próxima 8. Salvador na escuta 3305, desça para 2000 pés, chegada a Mare 1021. Pés Mare 1021, 3305. Vai ser o número 2 para decolagem, utilizando táxi até aguardando a Airbus da TAM, aguardando para prosseguir. Gente, o TP 52 na meia, vai ser o número 2 aguardando a Airbus da TAM. Só para confirmar, está autorizado o táxi da Belpage principal? O 1604, a saída do Adolfo 1 não foi possível ser coordenada com o controle devido a uma chegada. Sua saída continuará Momo Frati, 1604. Nada, correto, fecha um parapuxo. No solo 01, ao livrar à direita, chama o solo 121, decimal 9. 121, obrigado. Boa noite, Oxené 6313. 6313, prossegue até antes da Juliette, aguarda ingresso para o pátio. Antes da Juliette, aguardando. Está com o 5 de TOB, 4 e 20 alterna João Pessoa.